ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, o Tema Livre está entrando no ar nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro. O ano está voando, hein, gente? Olha, ontem a gente estava falando aqui do primeiro programa do ano, que foi dia 6 de janeiro. Já estamos no fim do mês, nós vamos virando na última semana do mês daqui a pouco. E hoje nós vamos tratar de publicidade. Polêmica que sempre está presente quando se fala de publicidade, propaganda enganosa, mensagem subliminar, enganação mesmo de produtos. Sabe que outro dia eu fui comprar uma pomada boba, um negócio na farmácia, comprei, o cara veio com uma caixa desse tamanho, era um chocalho, né? Porque o tubo era pequenininho, tinha 30 gramas, mas a caixa cabia ali um negócio de 100 gramas. E para tratar dessa questão hoje aqui, nós estamos com Roberto Alves, diretor do Sindicato dos Publicitários do Estado do Rio de Janeiro e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicações e Publicidade. O Luiz Henrique Nascimento, especialista em publicidade e marketing social, coordenador da empresa Metara Comunicação. O Fred Tavares, publicitário especialista em marketing, pós-doutor em psicossociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor do programa de pós-graduação em psicossociologia de comunidades e ecologia social do Instituto de Psicologia da UFRJ, ainda professor da Escola de Comunicação e do Instituto de Economia da mesma UFRJ. E, finalmente, a Lucimara Hetz, publicitária, doutora em comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo, professora adjunta da Escola de Comunicação da Federal. Hoje o programa aqui é praticamente a Federal, né, rapaz? Todo mundo, né? Pelo menos a academia. Não, o acadêmico quase sempre tem aqui no programa, mas hoje está a Federal presente. A gente divide, costuma dividir o Unirio, o Fluminense, né? Mas hoje está a Federal mesmo. Lucimara, você que vai começar, até por uma questão de gênero e porque você está mais próxima aqui do apresentador do programa. Muito bom dia. Como é que você introduziria essa questão, esse assunto de hoje, essa polêmica da propaganda subliminar? Bom dia, Luiz. Queria agradecer o seu convite e do Marcos Leite também, né? Assim, a publicidade, ela é vista muitas vezes como uma vilã, né? Mas a gente tem que entender essas técnicas todas. Nós na academia temos que passar para os alunos várias técnicas e a partir do momento em que você conhece essas técnicas, você pode usar essas técnicas de uma maneira ou de outra, né? Com relação à questão da propaganda subliminar, fica muito difícil avaliar o que é realmente subliminar dentro de uma propaganda, né? Então, pensando na convergência dos meios hoje, né? Quando se fala de propaganda subliminar, por exemplo, é citado uma experiência de cinema de 1956, onde foi projetado durante um filme Beba Coca-Cola, Coma Pipoca, e isso foi tido como subliminar. Hoje a gente tem uma expansão tão grande, né? Uma convergência dos meios, onde a gente tem internet, como o colega que vai falar melhor depois, e outros meios, onde não dá para avaliar realmente o que é subliminar, né? Se você for pensar o que é subliminar, é tudo que não é captado pela sua atenção principal. E nesse mundo onde a gente tem tanta informação, o que é subliminar é o que a gente não deu atenção, onde não está o foco da atenção. Se a gente for pensar, outdoors espalhados pela cidade podem ser subliminares, né? Então, assim, há uma discussão muito grande do que é subliminar ou não. Se o SBT está fazendo uma propaganda subliminar quando ele põe um flash do produto Jequiti durante um programa, né? Isso é subliminar ou não? O próprio CONAR não tem condições de avaliar o que é subliminar e julgar. Tanto que o SBT continua, por exemplo, fazendo essas inserções, né? Então, assim, o tema é muito amplo, né? E bastante bastante polêmico. É, então, a gente detectar o que é subliminar ou não já é pano para manga para muitos programas, na minha opinião. Pelo que você falou aí, quer dizer, o avanço dos meios de comunicação, das tecnologias e das técnicas, isso vem tornando essa questão do que é subliminar muito subliminar. A gente fica muito difícil de você definir. Bom, você citou o exemplo do cinema, da Coca-Cola e da pipoca, que é um exemplo interessante porque o cinema teve no seu, eu acho que o máximo, o emprego do cinema como indústria do entretenimento nos Estados Unidos nas décadas de 40, 50 e mesmo na década de 60, a indústria do tabaco, financiando, pagando artistas, atores e atrizes só para acender cigarro, não precisava nem fumar, só acender cigarro e ficava soprando fumaça na tela. Isso aí eu acho que foi o primeiro exemplo, né, de propaganda subliminar que a gente teve. Depois a gente veio com os slogans de cigarros, essa coisa toda, propaganda ostensiva de cigarro. Mas eu queria que o Fred entrasse aí nessa questão, Fred, porque ela falou desse avanço e queria que você dissesse o que é subliminar hoje, na sua opinião. Bom, bom dia, queria agradecer a você, Luiz, ao Marcos também. E para falar desse tema, né, é importante compreender, acho que, a concepção do sentido subliminar. Né? A ideia subliminar, ela está presente principalmente dentro do campo da psicologia, tendo várias correntes teóricas, desde a psicologia experimental, que é a base do behaviorismo, a psicologia analítica, tendo como eixo o pensamento junguiano, também a questão da psicanálise, né, a própria lógica dos sonhos, da interpretação dos sonhos do Freud, tem também uma vertente subliminar, e a neurociência, que também ajuda a compreender a lógica do hemisfério do cérebro, no caso do direito, onde você tem o campo emocional, onde exatamente as mensagens vão trabalhar o sentido desse campo subliminar. A gente pode nomear condição subliminar, no caso da propaganda, como algo de uma invisibilidade presente, né, através da noção das mensagens subrepetícias que vão sendo trabalhadas e depositadas no subconsciente. Você tem um exemplo de uma mensagem? Olha, assim? Eu vou te dar um exemplo que eu acho que até recente, de uma maneira até curiosa, que me chamou muito a atenção, porque como é a própria condição da propaganda subliminar. Ela é de uma sutileza. Então, como frisou muito bem a Lucimara, ela não é algo que está num primeiro plano, ou ela não é foco no sentido de uma objetificação da mensagem. É a novela Amor à Vida, né, que me chamou a atenção, que a personagem da Suzana Vieira, a Pilar, ela apareceu na cena da novela fumando um cigarro. Né? Isso me chamou a atenção porque nós não temos mais assistido na televisão, principalmente nesse horário nobre, né, a exposição de cigarro. Eu, pelo menos, não tenho visto que a própria legislação mudou. Demonizado, né? O cigarro foi satanizado exatamente. Já há algum tempo. E ela apareceu de uma forma tão blasé e de uma maneira sutil que exatamente não me incomodou. Mas como nós somos de comunicação, nós estamos atentos àquilo que não está na visibilidade. Mas você acha que isso acrescentou alguma coisa na construção do personagem? Sem dúvida alguma, não digo que acrescenta um personagem. Exatamente. Se a gente fosse pensar numa situação de adjetivação desse personagem, nesse sentido, naquele momento, um momento, enfim, de um prazer que ela estava ali vivenciando, e o cigarro foi um instrumento dessa narrativa, né? Já que a própria noção subliminar, no campo da comunicação, opera no sentido de uma metalinguagem. Então, quer dizer, uma linguagem dentro da linguagem. Então, ali há um sentido de uma produção imagética, semiótica, de passar uma ideia sem que as pessoas tenham necessariamente uma visão primária, principal daquela representação. Então isso é muito estranho. Agora, uma questão no caso da propaganda tradicional, nós estamos até conversando, você mesmo ilustrou bem esse exemplo, no caso das cervejas, é muito comum a noção das marcas desse segmento mostrarem personagens e situações de pano de fundo que normalmente tem uma visão tem uma certa visão anacrônica, porque aquela imagem não condiz com a cerveja, que é aquela história. São pessoas magras, bonitas, pessoas, enfim, aparentemente com uma noção de pessoas saudáveis, que malham, que fazem esporte, tá, um ambiente lúdico, etc. E quando a gente sabe que beber cerveja, né, uma bebida alcoólica, né, não deixa você tão bem assim, né? Vai na contramão disso aí. Vai, né, na contramão. Se você tomar um porre, né, no dia seguinte você vai ver que você olha pro espelho e você, porra, você tá horrível, né? E é exatamente aquilo que você não vê naquela mensagem. Então, o que que é esse sentido subliminar? É exatamente essa ideia de que você tem uma maior quantidade de informação em um menor tempo de exposição. É exatamente essa fórmula do subliminar, que é o que acontece, como frisou bem a Lucimara, em boa parte das mensagens publicitárias. Que aí a gente lembra um pouco a teoria da Gestalt, né? Que é a noção de figura e fundo, né? Que você tem imagem que às vezes está num segundo plano, que você não vê, e num primeiro plano você tem uma outra percepção. E essa confusão, né, ela é proposital, porque aquilo é que vai entrar no seu subconsciente vai ser gravado exatamente nesse campo emocional, que é exatamente a análise que eu mencionei dentro da neurociência. Eu queria puxar esse exemplo que você citou da propaganda de cerveja. Nós estávamos falando disso antes de entrar no ar, né? O ouvinte, você falou, foi antes da gente entrar no ar, a gente estava conversando sobre esse negócio das cervejas. E o interessante é que, ao mesmo tempo em que a cerveja tem esse primeiro a questão hedonista, né, do prazer, e depois o dionisíaco, né, Apolíneo, aquela coisa das mulheres lindas, dos rapazes sarados e todos bombados, e ao mesmo tempo você não tem nas cantinas e lanchonetes das academias de ginástica esse tipo de produto à venda ali, ou não é o forte, ali são os isotônicos, essas coisas todas. E de outro lado, isso para introduzir o Luiz Henrique nessa questão, você tem os anúncios de antiácidos e outros remédios para ressaca, utilizando a figura da ressaca, né? O cara com aquela bolsa de água de gelo na cabeça, né? O cara, rapaz, ressaca monumental, e aí o remédio, o engove ou lá o que seja, que vai resolver a situação dele. Como é que você vê essa não é nem uma simbiose isso, na verdade é um utiliza o outro para... o efeito do outro, né? Você toma cerveja e vai comprar o antibiótico, o antiácido. É verdade. Bom dia, obrigado. Bom dia. Pelo convite. Assim, primeiro pontuar o lugar de onde eu falo, porque não sou exatamente um especialista em publicidade, nem tanto em mensagem subliminar. Eu atuo muito com comunicação de interesse público, a gente trabalha muito nessa área de sustentabilidade, políticas públicas, direitos humanos, então a perspectiva de comunicação que a gente dá para esse tema é muito perspectiva da ética. Eu achei até curioso na sua apresentação hoje aqui no programa que você não veio como veio da escola popular, né? Na escola de comunicação popular. Não é isso que está lembrado aqui, na verdade. Eu tive aqui outras vezes pela Escola Popular de Comunicação Crítica, lá do Observatório de Favelas. Que é bem esse foco, esse perfil. Eu não saio desses tá guarda-chuvas ainda, estou sempre embaixo desses conceitos. E eu fiz, portanto, por não ser um especialista, eu fiz uma pesquisa antes de vir para cá e tal. Engraçado que eu vi uns 10 vídeos de mensagem subliminar. Não achei nenhuma. E você tem um viés aí que às vezes é o da síndrome da conspiração, às vezes política ou cultural, e muitas vezes religiosa. Tem um diabo ali naquela cena da Xuxa. Tem não sei o que, não sei o que. Então, os dois professores aqui explicaram muito bem, tecnicamente, eu acho que ela, a mensagem subliminar, ela pode representar. Hoje é muito difícil, exatamente como falaram aqui, você entender o que é de fato subliminar. Esse teste que foi feito em 56, 57, o próprio cara que fez, anos depois, falou que ele foi forçado a gerar aqueles resultados. Então não existe nenhuma, pelo que eu estudei, nenhuma... Esse teste que você fala da pipoca e Coca-Cola. Exatamente, Não existe nenhum experimento científico que comprove isso, até onde eu estudei, acho que tem gente aqui que pode corrigir se eu estiver errado, mas que prove isso. Agora, existem sutilezas que a publicidade usa e abusa. Eu sempre, quando eu trato desse assunto, eu lembro de um comercial, eu não lembro qual é a cerveja, mas tem uma mulher segurando uma bandeja, uma mulher com seios grandes, um decote razoável, e a cerveja ficava, o gargalo da cerveja ficava entre os seios dela. Então ali você tem uma mensagem que, não sei se eu vou chamar de subliminar, mas ela é de uma sutileza, né, também não muito sutil, mas ela está sugerindo a relação entre bebida e sensualidade, entre sexo virilidade, e mulher. Virilidade, né? Virilidade, é. Sobretudo virilidade. Então você tem, e é sobre esse tipo de ângulo que eu costumo analisar coisas como a publicidade de uma forma geral e a subliminar especificamente. Então, que tipo de recadinhos você pode dar que eles às vezes desrespeitam a percepção, os valores, você vai embutindo na sociedade, no indivíduo, determinados valores, entre aspas, que não são construtivos, não são saudáveis para a sociedade. Agora, você também tem outros, você estava me lembrando do que também não é subliminar, e não sei o quanto é sutil, mas vem nessa pegada da publicidade, que era do leão do imposto de renda. Sim. Né? Sim. Então você, o que aquele leão estava fazendo ali? Ele estava, de uma certa forma, intimidando o contribuinte a não deixar de contribuir, que tem um perigo, o leão vai te pegar. Então a publicidade ela funciona nesse vão aí. E você tem alguns extremos que são essa menos história, éticos, vamos dizer assim. E essa história do leão é muito interessante porque você tem a parte do leão, não é? Que já é uma coisa mais antiga, que transcende a imposto de renda, vem antes do imposto de renda, e você tem essa questão do leão que vai pegar, o leão, a fera, né? Que vai pegar, que é o leão do imposto de renda. Os arquétipos e tal. Então... Agora, a verdade é que o leão foi tão identificado com o imposto de renda que hoje você fala o leão, todo mundo sabe o que, que é. Ninguém, todo mundo, quem é mais jovem não vai lembrar, não sabe disso, né? Exatamente. Então, quando você trabalha com arquétipos, às vezes, você não precisa nem fazer uma jogar naquele microsegundo uma mensagem X. Você está falando com um inconsciente coletivo, você está falando com formações sociais, né? É isso mesmo. Aproveitando que você falou sobre a pesquisa que você fez antes de ver o programa e não achou nada científico, né, para tratar da questão de subliminar, propaganda subliminar, eu quero introduzir o Roberto Alves, que é diretor dos sindicatos publicitários aqui do Rio, com uma pergunta. Ô, Roberto, sobre essa questão científica, é científico dizer que o Tostines vende mais porque ele é fresquinho, porque vende mais, ou vende mais porque ele é fresquinho? Como é que é essa história? Bom dia. Bom dia a todos. É subliminar isso ou é explícito? Ou é um mecanismo de raciocínio que leva na publicidade ao consumo maior? Eu diria o seguinte, antes de mais nada, bom dia a todos. Bom dia, obrigado pelo convite. E é ótimo estar participando aqui. Olha, esse debate está fantástico, hein? Eu estou aqui com catedráticos da melhor qualidade. E quanto à sua pergunta, eu diria que esse mote de campanha, ele foi muito bem explorado, né, na época pelos profissionais que fizeram, e criou tanto, foi assim uma brincadeira que foi feita, que esse comercial ele ainda persiste até hoje, sabe? Daqui o recall, ele é lembrado, né? Exatamente. Ele é lembrado muito ainda em qualquer pesquisa sobre biscoito. Quando você fala Tostines, você pensa, oh, você come mais, né? Enfim, dessa forma. Então, mas esse tipo de situação, propaganda subliminar, a meu modo de ver hoje, antigamente nós tínhamos, tem até o Fred aqui, que também é da área de mídia, nós tivemos essa formação, e nós tínhamos, final da década de 70, princípio de 80, empresas começaram a se preocupar com a propaganda subliminar, criando departamentos de merchandising. Eu trabalhei em algumas agências que nós tínhamos profissionais que foram para lá só para cuidar disso. A Rede Globo, ela criou Apoio Comunicação, que era para um departamento que era coordenado pelo Boninho e pelo Reinaldo Berrenbach, e eles cuidavam só da introdução, eles criavam, e tinha um diretor de criação também, que eu não me lembro o nome, que eles criavam ações dentro de novelas, programas humorísticos, enfim, a programação da Rede Globo. E isso aí, porque era a forma subliminar para você naturalmente colocar o seu produto, a empresa faturar mais, as agências faturando mais, e todo mundo ganhava. E também não ficava somente naquele espaço comercial, tá? Porque você tinha restrições até dos famosos 12, 15 minutos por hora e etc, por aí. Então você criava aquilo e você colocava determinados artistas, determinados personagens, bebendo, enfim, utilizando seus produtos de diversas formas. Eu mesmo, na época, coloquei um cigarro chamado Salem, acho que era Salem, Mentolado, né? Mentolado, esse mesmo, RJ Reynolds. E nós colocamos em uma novela com o que os personagens eram Marcos Paulo e a Zezé... Aquela negra linda, maravilhosa. Sim, sei quem é. Zezé é. Mota. Eles eram um casal. E eles dois... as cenas eram justamente com eles. Então aquilo foi uma coisa que ficou marcante. O cigarro se estabeleceu no mercado graças àquilo, se fortaleceu, porque a verba de propaganda especificamente não era muito grande, mas a verba de merchandising, as ações, que na época eram mais baratas, elas posicionaram bem o produto ali. Então isso dentro de vários outros produtos, isso, até os flashmas royals aí nas cozinhas das Ofélias da Vida e por aí fora. Então, quer dizer, a forma subliminar de você apresentar alguma coisa, ela passa sendo bem, deixa a sutileza de lado, como o Luiz Henrique até falou, citou um exemplo da sutileza, e é isso aí, isso torna uma coisa mais direta, mais objetiva, mais vendedora. Essa história do merchandising foi institucionalizada a tal ponto que hoje você, nos créditos das novelas, né, você já tem obrigatório o final merchandising. Agora é obrigatório. E os produtos, exatamente, foi institucionalizado esse negócio. Agora, cada um já falou, eu já apresentei cada um, eu gostaria que vocês tocassem a bola aí, porque... Senão eu vou ter que ganhar em dobro. Fala então, você, Luciana. Eu queria acrescentar com relação ao merchandising da Globo. Eu já trabalhei na emissora, não na rede específica, na matriz, mas em afiliadas. As novelas são construídas já dando esse espaço para o merchandising, né? E justamente ele entra nesse pano de fundo, né? Mas autores como Manuel Carlos, por exemplo, já criam a história e já anunciam antes para o mercado publicitário quais são os espaços de merchandising que vão ficar disponíveis naquela novela. Então a próxima novela vai ter um banco, uma academia e por aí vai. Então antes mesmo da novela começar já está sendo planejado e isso é uma decorrência justamente do que eu estava falando antes, que é essa mudança na comunicação. A propaganda ela vai mudar do intervalo comercial para dentro da programação, porque nós vamos chegar num ponto da TV digital, por exemplo, onde eu não preciso mais assistir o intervalo, né? Então, o merchandising já foi a primeira tentativa, como ele falou, de trazer para dentro das narrativas a exposição das marcas. E isso é pensado de maneira muito mais estratégica do que o telespectador possa imaginar, né? Então, a gente está consumindo aí, assistindo a novela, diversas marcas, e não só marcas, mas também estilos de vida, e opiniões e tudo mais, que são previamente planejadas e que não necessariamente estão dentro do contexto principal da narrativa da novela, né? Então, isso é uma das técnicas usadas. E a gente tem que pensar que o merchandising, a gente também tem merchandising, por exemplo, no ponto de venda, que não está associado ao audiovisual. Mas como estão expostas as marcas dentro do ponto de venda? Você vai no supermercado para comprar feijão, que está lá no fundo do supermercado, e até você chegar lá, você foi impactado por uma série de mensagens publicitárias que vai te fazer levar o chocolate ou coisas que você não foi ali para comprar, né? Então, assim, e além disso, a gente tem outras técnicas usadas, por exemplo, que tipo de cor vai ser usado numa marca, né? E se isso tem efeito ou não, aí vai depender, como o Fred falou, de estudos da psicologia e tudo mais, mas que cor vai ser usada na marca, no ambiente, que tipo de luz vai ser usada no ambiente para você ficar mais tempo ou menos tempo, né? Para onde existe uma técnica chamada eye tracking, que é direcionar o olhar daquele leitor, né? Dentro de um anúncio, por exemplo, o que vai chamar mais atenção, né? E isso passa despercebido. Muitas vezes isso a gente está consumindo aquela mensagem e não sabe que isso foi previamente pensado, né? Eu tenho dois exemplos. Um é de um filme já tem alguns anos, é Obrigado por Fumar, se não me engano, que é de Relações Públicas da indústria tabagista, e que ele vai até Hollywood para propor que o filme, no espaço, os protagonistas acendam um cigarro depois de uma situação de sexo, enfim, não sei. Então, quer dizer, como, e aí me lembrou a história da novela, quer dizer, você, a função ali não é vender a marca do cigarro, mas naturalizar, renaturalizar o uso do cigarro, que ele vem sendo, de uma certa forma, acuado aí. Uma outra coisa que, às vezes, eu acho que as pessoas fazem sem querer, mas eu já vi, li alguma coisa sobre que isso é feito, pode ser feito de propósito. Eu já fui em algumas farmácias onde os preservativos ficam em frente às gôndolas de produto de criança. Fralda, chupeta, mamadeira. Interessante. É um exemplo, inclusive, de comunicação de interesse público, né? Quer dizer, você pode promover o uso do preservativo quando o cara olha... Opa, epa, melhor comprar. Não, eu, comigo não. É, boa. Melhor eu ir nessa pra não ter que ir naquela minha, depois. Minha gôndola é essa de cara. É isso mesmo. Então é você pode criar publicidade... Isso é subliminar, né? Eu acho que é. Pode ser considerado, eu acredito. Eu vou chamar de sutileza, de planejamento, ou de acaso, às vezes, ou de... Às vezes o cara não... Mas é o marketing. Quando você, é a preocupação que o marketing tem que ter de direcionar aquela mensagem, de fazer com que ela se ressalte, às vezes, pelo contraste, como no caso da mamadeira e da chupeta lá. Então você pode, sim, usar situações sutis, que a gente pode chamar de subliminar, eu não sou especialista para dizer carimbar aqui a coisa, mas uma sutileza que o marketing precisa planejar para poder alcançar seu objetivo. É, eu acho que é interessante trazer essas discussões, né, porque é um campo, como já mencionado, muito vasto, né? É óbvio que toda comunicação pressupõe um sentido subliminar, porque a comunicação, sobretudo a visual, né? E a gente está falando de forma, de cor, que obviamente, no caso, como está sendo exemplificado na televisão ou internet, enfim, nesses dispositivos até de multimídia, operam através de uma lógica subliminar. Exatamente, até retomando aqui o pensamento do McLuhan, né, que é um filósofo da comunicação, que dá uma certa dose, né, de informação para esse olhar que a gente está trazendo aqui. A gente pode pensar os próprios anúncios como pílulas subliminares que vão para o inconsciente, para o subconsciente, com o efeito desse sentido quase que hipnótico, né? Então esse exemplo que o Luiz deu, você está numa farmácia, de repente você tem uma posição de merchandising de uma determinada categoria de produto que se contrapõe à outra, e a ideia é exatamente de uma forma, como eu mencionei, enquanto você tem mais informação, menos tempo de exposição, porque a cada momento você tem muita informação, você está pagando, é uma coisa muito rápida, e ali é uma questão que vai sendo levada de forma sutil, e a ideia da sutileza se aplica à questão subliminar, que exatamente vai dar um frame no cérebro para, opa, emocionalmente, como eu falei, aquele hemisfério do direito do cérebro, quer dizer, opa, quer dizer, eu vou ter que, é aquela história, pô, se eu não optar aqui, olha o que eu posso ter. Mas isso não é uma leitura racional, isso não é o que a gente chama sintagmático em termos da comunicação, é paradigmático, que é exatamente essa lógica, exatamente, que vai cair no sentido emocional, entendeu? Então tudo é pensado. Obviamente que os profissionais de marketing, comunicação, os publicitários, eles estudam, e aí a universidade tem esse papel, de trazer, como bem frisou a Lucimara, os conhecimentos, os olhares intermultidisciplinares, para que a gente possa perceber coisas que às vezes o leigo não percebe, mas isso tudo é proposital. Então, por exemplo, como foi mencionado, a questão de você criar uma novela e ter um mote nessa novela, com personagens, com a possibilidade de vender marcas, estilos, etc. Tudo é pensado, e ao mesmo tempo tem um assessoramento, tem profissionais que vão dar esse peso e tentar dar um direcionamento criativo para expor e vender esses produtos. Então, na verdade, se a gente for pensar que toda essa esfera comunicacional vai operar no sentido subliminar, porque ela vai se depositar nesse subconsciente, sem que haja uma racionalidade sobre essa imagem. Então, vários recursos vão ser utilizados, várias estéticas. Eu, há pouco tempo, orientei uma aluna no mestrado, que fez uma pesquisa que eu acho que é interessante, porque vai ao encontro do que o Luiz falou, na questão do cigarro, que é o trabalho dela foi o fumar, quer dizer, o ato de fumar nos filmes brasileiros, né? E ela fez um levantamento muito interessante sobre diversos filmes, né? Nos últimos 5 anos, se eu não me engano, para mostrar como o cigarro aparecia dentro desses filmes, né? E alguns dados interessantes, que exatamente como nós estávamos mencionando, como o Luiz citou, a naturalização ou a renaturalização, ou a tentar recuperar aquilo que o cigarro já foi, né? Como o Roberto lembra bem também, né? Na minha época como publicitário, né? As campanhas, as grandes marcas, né? Investiam em publicidade de forma pesada, mas nesses filmes analisados, o curioso é que mais de 70% dos filmes analisados que têm a presença do cigarro, de forma implícita e, claro, explícita também, mas muitos de forma implícita, são destinados esses filmes a um público infantil. E detalhe, com apoio de verba pública. 70%? 70%. Dois terços. É. Que 70%. Então, eu fiquei indignado como cidadão, né? Surpreso também como pesquisador. O público, né? Infantil que você diz aí é Xuxa e Trapalhões. A censura livre. Censura livre. Mas então, da censura livre também, aí, Fred, já é uma... A gente já entra num outro patamar, porque a faixa etária ela já é muito questionada também. Mas, de qualquer maneira, é para o público infantil, ou seja, são Exatamente. Filmes que não são filmes adultos, não são filmes de mistério, de suspense, policiais, nem desse realismo. E que você glamoriza, ou de uma certa maneira, você tensiona o consumo do produto de uma forma natural, sem que haja aí... nenhuma crítica ou nenhuma preocupação com esse público. Nenhum juízo de valor. Exatamente, nisso aí, não, né? Tem. Então a comunicação ela tem uma função muito interessante nesse sentido que eu mencionei anteriormente, dessa lógica hipnótica, né? Nessa produção que vai caminhar no imaginário, e aí você começa a criar consumidores e formar consumidores através dessas chamadas pílulas subliminares que o McLuhan tanto ilustrou. Pois é, nesse aspecto aí que você falou, eu acho muito interessante a gente introduzir uma outra questão aqui, que é até onde essa coisa é subliminar e até onde é indução. Quando você está na farmácia, por exemplo, na drogaria, que o preservativo está em frente à fralda, ou quando o feijão está no fundo do supermercado, e ainda no exemplo do supermercado, quando você está naquela fila do caixa rápido, né, de até 10 volumes, 15 volumes, e você passa por um corredor onde só tem inutilidade, bobagem, doce, bala, bombom, para você pegar e levar revistinha, esse tipo de coisa, para você levar. Isso é indução ou é uma maneira subliminar de você comunicar essa coisa? Inclusive, essa questão, esse exemplo que ele citou dos filmes infantis com mensagem publicitária, isso é uma resposta da indústria tabagista, de uma certa forma, subliminar a esse consumo? Eu queria acrescentar com relação a isso, que justamente é uma fuga, porque a indústria tabagista cada vez menos pode anunciar. Então, não só usando esse tipo de ação, das pessoas fumando e tudo mais, também voltando ao ponto de venda, como a gente estava falando antes, eles trabalham diretamente ponto de venda, distribuição. Eu estava lendo a respeito da Marlboro, por exemplo, que vai lá e coloca cinzeiros, faz a ambientação do ponto de venda com objetos que vão remeter aquele consumidor ao produto cigarro, porque ele não pode ir lá e realmente fazer a propaganda do cigarro. Então, eu entendo sim como, não uma fuga, mas uma alternativa bastante inteligente e bem pensada da indústria, que está cada vez mais aquada dentro da publicidade, dentro da sua comunicação publicitária. Então, são alternativas e tem bastante gente pensando em como fazer isso, né? Bem, eu queria também aproveitar só esse gancho, já foi falado do feijão no supermercado, das fraldinhas, mas tem uma coisa que me preocupa muito, vamos falar da política, quando entra, você vê uma matéria jornalística da entrega de uma pracinha, de uma ponte, seja lá o que for, aí vem aquele governador e com aquele, que a gente chama de, muita gente chama de papagaio de pirata, né? Ele vem ali atrás, porque, ou seja, ele coloca, feito. Isso é uma forma subliminar também de empurrar um produto para a população. Sabe? É uma forma até de persuadir as pessoas, a fé desculpe, a fé das pessoas, que não existe coisa subliminar, propaganda subliminar mais enganosa do que essa, que é a colocação de determinados, inauguração de determinadas obras e aqueles futuros que darão, candidatos que darão continuidade àquela, ao governo, eles estão inseridos ali subliminarmente também. É, Roberto, pegar um gancho que você está falando, porque tem o que a gente pode chamar aí de, do subliminar ou do sutil positivo, nas novelas, sobretudo nas novelas, mas em outras ações de comunicação, você começa a ter a indução planejada do merchandising social. Então, por exemplo, nessa própria novela atual, você tem a questão dos casais gays. Você começa a naturalizar, você tem a questão da adoção, a questão do Down, Down não é, no caso ela é autista, né? Então você tem uma série de mensagens sociais que muitas vezes hoje são minoritárias na sociedade, e você começa a naturalizar esses comportamentos, esses costumes sociais individuais nas novelas, para que as pessoas comecem a desmistificar esses mitos, enfim, esses valores. Isso eu acho super positivo. A Globo, ela tem um departamento também específico sobre isso. Eu tive oportunidade junto à empresa Comunicarte, que é quem administra isso junto à Globo. Eles têm um sistema onde eles calibram o tempo todo as inserções, as mensagens. Então isso é um aspecto bastante positivo. E lembrando, como o Fred falou, a gente chama isso de retenção seletiva, né? Você tem uma série, seja o cigarro, seja a tolerância à diversidade sexual e tal, o respeito mais do que a tolerância, você vai jogando mensagens que elas podem não ter uma reação imediata, mas elas ficam ali guardadas, você retém elas e elas fazem sentido em algum momento. E isso, uma outra coisa que me lembrou para terminar aqui meu pai dizia assim, não, porque a gente ia no filme de cowboy e saía com a perna arcada. Né? Verdade. Então ali não tem uma questão subliminar, por exemplo, mas você tem uma influência. Né? Eu acho que mais do que o subliminar e o sutil, você tem uma publicidade, você tem uma série de ações de comunicação que elas influenciam, aquele personagem te influencia, aquela situação te influencia. Então, o subliminar, sobretudo como ele é tratado no senso comum, que é aquela mensagem secreta, aquela síndrome da conspiração, eu acho que pode ter, o cara pode tentar fazer, mas o poder da influência de um contexto figurativo, de um personagem, é que determina, sobretudo... Eu acho que há uma diferença aí entre o subliminar e uma indução na campanha, por exemplo, quando a novela tem um personagem que está engajado na campanha de prevenção ao câncer de mama. Então você tem a cada número X de capítulos situações dessa campanha que são, você tem coisas de parede, né, pregado na parede, outdoors, tudo isso de campanha. E você tem a coisa subliminar do merchandising, que eu acho que é o cara ter um carro, não é? Ou ter, isso até tem um exemplo típico desse do merchandising que você falou da coisa positiva, o merchandising negativo do filme policial, em que os bandidos só tinham um determinado tipo de carro de uma outra marca que não era a marca dos mocinhos. E quando chegou no final do filme, nos créditos, você via que o filme era patrocinado pelos mocinhos, pela indústria. Sabe assim, Mitsubishi e Toyota, né? Então um era só o Hyundai e o Toyota. Um era só Toyota, o outro era só, sabe, os bandidos. E é interessante você ver que a coisa não é tão subliminar. Aí você já entra numa associação de ideias, né? Que eu acho que é mais... Só para destacar um ponto, é interessante essa leitura, e como o Luiz falou, que isso vai ficar ali depositado, né? Não necessariamente. É a história dessa pílula que fica ali dourando e fica um bom tempo. Mas só para retomar um pouco essa questão da indústria de cigarros, só para citar um exemplo curioso, uma marca, que eu perguntei a você se não havia problema de citar, mas é uma marca Halls, né? Halls, né? Que é um que todo mundo conhece, né? Ela está no ponto de venda, principalmente nas farmácias, com uma embalagem que se assemelha a um maço de cigarro. E curiosamente, essa marca Halls, ela é de uma mesma empresa, de uma holding, de indústria de cigarros. Então tem um sentido subliminar de vender o cigarro dentro da farmácia. E vende, né, também nas tabacarias. Exatamente. Está lá na tabacaria então também. Então é só para chamar atenção, porque às vezes a pessoa faz um... porque é o princípio associacionista dentro desse campo da psicologia. Você associa, acaba associando o Rolls como produto ao cigarro e, logicamente, há essa vinculação simbólica e, ao mesmo tempo, da mesma companhia. Então, isso é uma mudança na embalagem com a intenção de remeter ao produto de forma subliminar. Não é de uma forma pontual, objetiva. Tem uma sutileza intrínseca na imagem. Responde a um planejamento de marketing. Exatamente. Então, são profissionais... Quer dizer, nada é fortuito, não, nada é ocasional. Não. Foi tudo planejado, tudo programado. Isso é para alertar o consumidor, né? É verdade. Porque, como nós temos um programa aqui de uma emissora pública, né, a gente não pode deixar de citar essa questão. Nós sabemos o poder que a comunicação tem, né, em toda a sua história, né? Aliás, só para retomar um pouco essa questão da historicização, os estudos da percepção subliminar remontam à Grécia, né, com Demócrito, né, nos escritos de Demócrito, que são anterior a Platão, né, a Sócrates, Platão. Aliás, Platão e Aristóteles vão avançar nesses estudos, Sócrates nem tanto, mas vem exatamente nessa lógica. Então é um tempo já, você vê que é bem distante. É, né? Muito longe. E aí os publicitários aí avançaram um pouco mais, né? Vem dos pré-socráticos, literalmente. Exatamente, é um pré-socrático. A verdade também, você falou, nós estamos centrados muito, começamos com a cerveja e fomos para o cigarro, e são dois tabus, digamos assim, na área da publicidade. A própria indústria do álcool, a indústria de bebidas, ela tem sofre uma série de restrições de publicidade, uhum, e de horários, de conteúdo, de forma, esse tipo de coisa. E nós temos na propaganda do cigarro a questão da contra-propaganda, ou seja, da propaganda do malefício que o cigarro faz, estampado no maço de cada cigarro. Cada maço de cigarro tem uma mensagem, uhum, e as mensagens variam, e o sujeito chegou lá e pediu um maço de cigarro, e o cara deu, e ele virou atrás e estava lá o sujeito na beira da cama, o cigarro causa impotência, esse negócio. Ele disse, não, me dá um que mata do coração, porque esse aqui eu não quero, não. Mas só como eu pesquiso também esse tema, e como essa pesquisa do cigarro tive que avançar, né? Na verdade, essas imagens, elas não causam tanto efeito assim como as pessoas imaginam. Não causam, não. Eu acho que os não fumantes é que ficam escandalizados com isso, é verdade. Eu acho que os fumantes mesmo, não. Eles não se escandalizam com esse tipo de coisa. Isso já entrou, inclusive, na rotina. Ele já sabe que... Ele já conta com esse passivo aí, né, não? Ele já sabe que aquele produto vai causar isso, e ele tá fumando conscientemente, como você falou. Ele até brinca, não quero esse da impotência, eu quero o outro. E isso é comprovadamente assim, eu não posso usar o medo para provocar. Tem um professor, eu não vou me recordar o nome dele agora, que ele fez o estudo com os motoboys, por exemplo, de São Paulo. Não adianta você falar que se ele correr ele vai cair, porque ele já sabe, ele está constantemente arriscando a vida dele. Então uma campanha para conscientizar o comportamento do motoboy, ela não vai poder usar o medo, da mesma maneira que no cigarro eu não vou poder usar o medo. Não é esse argumento que vai funcionar, né? Porque ele já está conscientemente assumindo aquele risco na hora do consumo do produto. Agora, no caso da lei seca, por exemplo, utilizam, assim, nas ruas, utilizam muitos cadeirantes, muitas pessoas em cadeiras de roda distribuindo panfletos, e pessoas que foram vitimadas pelo trânsito. E são pessoas que, até pela condição de cadeirante, elas chegam no nível do motorista. Elas chegam na janela do carro no nível do motorista. Isso também é uma mensagem. Eu não considero isso nada subliminar e nem sutil. Eu acho que é uma mensagem bem clara, né? Não, não é clara, mas ela é subliminar, sim. É? Ela tem uma função... ela tem uma condição metalinguística que sim, traz esse sentido também da visão subliminar, com a intenção de apresentar aquela imagem, né, de uma forma como um contraponto no sentido do problema, ou seja, olha, eu é um exemplo do que você não deve fazer. Não, na verdade, há até a comunicação mais objetiva, tal, mas a imagem em si, é, sobretudo não só de quem está passando de carro, mas quem está andando ao lado daquela via. Aquela imagem, ela tem um sentido. É a mesma coisa do não fumante, né? É a mesma história do não fumante quando vê a publicidade do cigarro. Isso. E mais o interessante, a mensagem que fica do cadeirante para o motorista é: se eu tivesse tido alguém que tivesse me abordado num sinal com essa mensagem, eu talvez não estivesse aqui hoje fazendo isso com você. Tá, há uma relação de causa e efeito aí também, de historinha, de enredo, cria um enredo. Sim. Que leva a essas conclusões todas, né? Mas o fato é que essa publicidade de lei seca, ela é muito tímida no Brasil. Nós temos na Austrália, por exemplo, eles mostram situações e reais, reais mesmo, imagens de acidentes com pessoas mortas. E isso é mostrado na televisão com essa tática ou princípio da propaganda antitabagista, que é você chocar pela crueza e pela... Isso é válido? Vocês acham que isso funcionaria de uma forma mais efetiva do que as campanhas de rua, essas campanhas tímidas que a gente tem do... Fala, Fê. É o seguinte, eu trabalhei durante 3 anos, 4 anos, aliás, na assessoria de comunicação da Prefeitura de Niterói e cuidando da campanha, especificamente, campanhas educacionais para trânsito. Isso terminou em janeiro de 2013. Então, eu acompanhei diretamente a equipe na rua, da lei, a equipe dos cadeirantes. Inclusive vários são meus amigos pessoais. Então, e todos eles sofreram, e sofrem na pele até hoje, uma situação de trânsito que aconteceu na vida deles, provocada principalmente por bebidas. Então, a ideia, a campanha, ela era feita com muito boa vontade e pouca verba. Infelizmente, não é direcionada uma grande verba para esse tipo de comunicação. Contávamos com associações de entidades, grupos. Eu mesmo fiz parte do grupo de um deputado federal que criou a Lei Seca, que é o Hugo Leal. Então nós fizemos muitos trabalhos em conjunto e conseguimos reduzir o número de acidentes com vítimas graves ou fatais no trânsito, principalmente aqui do Rio de Janeiro. Isso foi uma vitória, apesar de choca as pessoas. Muita gente sabe que beber não dirige, tem twitters por aí e tal, mas enfim, houve uma redução. Isso, a importância do resultado é que foi... Como reduziu o número de fumantes, ao contrário do que se esperava, como essas coisas todas. Agora, nós já estamos, o nosso tempo também está reduzido. Eu queria que cada um fizesse uma intervenção final, um recado para o nosso ouvinte, né, desse maravilhoso mundo da publicidade, começando com a Lucimara. Vamos lá. Bom, eu acho que a gente abordou uma questão bem específica aqui da publicidade, né? Mas a publicidade, ela faz parte da vida do brasileiro. Eu acho que a publicidade brasileira é premiada no mundo pela sua criatividade, né? E o brasileiro tem essa cultura de comentar e discutir. Todo mundo acha que sabe fazer publicidade também, né? Todo mundo dá esse pitaco no que está sendo feito. E eu acho que é interessante esse debate aqui, justamente para que esse telespectador esteja atento, como o Fred falou, a tudo que é usado no sentido de persuadir, né? Então hoje a gente não necessariamente fala o compre batom, que é explícito, né? Mas a gente está passando mensagens aí implícitas, né? E o telespectador ou leitor, enfim, ele tem que, ou ouvinte, ele tem que estar atento a esse tipo de mensagem e ser crítico o suficiente para decidir o que ele quer ou não. E se precisa mesmo daquilo ou não. E se precisa consumir aquilo mesmo ou não. Não ser convencido, né? Isso me lembra que esse último fim de ano aí, a venda subiu só 5%. E disseram, a Fecomércio de São Paulo disse que isso foi porque o brasileiro está mudando os hábitos, né? Está criando uma mentalidade de consumo mais consciente. O que se confirmou agora com essa redução da inadimplência, também a primeira em 14 anos. É interessante tudo isso aí. Mas agora, Luiz Henrique, para o seu encerramento. E com o aumento da poupança também. Você teve menos consumo, mais poupança. E mais poupança, exatamente. Bom, eu termino agradecendo, aí estou disponível sempre que precisar. Assim, dois recados. Um para o comunicador, para que ele tenha cuidado, respeito, quando ele for trabalhar com a sutileza, com as associações. É, a gente pode ter um profissional que coloca cria uma situação fálica para vender uma cerveja, e também uma situação onde você desmistifica preconceitos com doenças, comportamentos sociais. Isso é um poder que o comunicador, o publicitário em especial, tem, e que ele tem que pensar muito nisso. Né? Sobretudo quem está na faculdade, quem está estudando, está muito preocupado com o sucesso a qualquer custo. Então, e pouco com a ética, né? E pouco com a ética, né? E é importante que o publicitário ele se veja como alguém responsável pela formação de valores na sociedade. Eu estive em Cuba muitos anos atrás e aí uma artista me perguntou, mas me explica melhor esse negócio de publicidade. Eu falei, cara, publicidade é o pajé do capitalismo. Ele é que faz aquela mágica, aquele foguinho surgir e tal, não sei o quê. E por outro lado, um outro recado pro consumidor. Né, que entenda que ele tem que ter um processo crítico sobre o que é vendido para ele. Ele tem que duvidar. Ele tem opções para aquilo. Ele tem que... as marcas hoje se preocupam muito com a reputação delas. Mesmo que elas mimetizem, que elas finjam ter uma preocupação e tal, é importante você analisar quem é a marca que está mais próxima das preocupações individuais e sociais, e menos do lucro eminente, apressado ali. Então, o consumidor tem que ter essa desconfiança também, é isso. Legal. Fred Tavares. Bom, eu acho que é importante só registrar dentro desse caminho, desse percurso, a questão até fundamental da propaganda, né, que do latim significa plantar, né, disseminar ideias, e nesse sentido ideológico, né, eu acho que o marketing aliado a essa lógica publicitária não é mais vender o produto, mas vender ideias, vender estilos de vida, modos de ser, que colam, descolam o tempo todo. Né, e essa fluidez desse mercado, desse consumo das marcas, utiliza-se claramente desses recursos estilísticos, estéticos, como eu falei, no caso através da forma subliminar, para incutir esses modos de ser. Né? O que o Luiz frisou bem é importante a preocupação com a questão da ética, né? Tanto no sentido do profissional que está produzindo e também de quem está consumindo, olhar sempre de uma forma muito interessante. E o curioso é que nessa lógica do que é subliminar, funcionaria como se você dissesse o seguinte: bom, o que os olhos não veem, o coração sente. O coração sente, exatamente, sim, os olhos não veem, o coração sente, porque é exatamente o que está por trás de, e não na frente de. Então é isso, obrigado. Nada, Roberto Alves, você agora. Bem, eu quero mais uma vez agradecer o convite para participar. Hoje realmente, olha, a mesa aqui está fantástica, Luiz, olha. E eu queria dizer que discutir, levar alguma coisa sobre propaganda, comunicação ao grande público é sempre importante. Propaganda é ótimo se conversar, de falar, discutir, porque as vertentes são tão grandes. Então, continue apresentando esse programa, legal, com esse tema, convide-nos que estaremos aqui, né? Legal. Tá ótimo. Eu quero agradecer muito a participação de vocês quatro aqui no estúdio e lembrar você, ouvinte, aí uma observação que um amigo meu fez. Ele foi aos Estados Unidos e foi um daqueles shoppings fantásticos dos Estados Unidos, aqueles centros de consumo absurdos, e ele disse que depois de rodar aquilo lá, durante horas ficou rodando e não comprar nada, ele disse, rapaz, eu vi quanta coisa que eu não preciso ter, né? É impressionante. Então você tenha um consumo sempre consciente e pense mesmo se é isso que você está precisando. Tema Livre fica por aqui. Um ótimo dia para você, uma ótima quinta-feira. Amanhã nós estaremos de volta às 10h05. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. EBC, Empresa Brasil de Comunicação.